esperei sua mensagem aparecer. Esperei a saudade incomodar você. Passei uma semana sem te ver. Mas confesso que hoje tá foda. Eu até queria aguentar um pouco mais. Mas fala aí como é que faz pra deixar nossa história pra trás. Agora, admito que você venceu. Quem chega primeiro? Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu tô chegando. E o meu plano pra hoje é continuar do que a gente parou. Eu tô chegando. E o meu plano pra hoje é continuar do que a gente parou. Eu tô chegando. E o meu plano pra hoje é continuar do que a gente parou. Eu tô chegando. E se saudade não mata, hoje ela quase me matou. Sua mensagem aparecer. Esperei a saudade incomoda você. Passei uma semana sem te ver. Mas confesso que hoje tá foda. Eu até queria aguentar um pouco mais. Mas fala aí como é que faz pra deixar nossa história pra trás. Agora, admito que você venceu. Quem chega primeiro? Eu tô chegando, eu tô chegando. Eu tô chegando. E o meu plano pra hoje continuado da gente parou, eu tô chegando. E o meu plano pra hoje é continuado da gente parou.